Hoje você chegou tarde, mas não faz mal. Uai, menino, essa carta de destaque de hoje, você sabe que bateu, essa que doeu, viu? Fora de brincadeira, doeu, mas doeu mesmo. Ah, me fez voltar no tempo, me fez dar uma regressão aqui, não é brincadeira, viu? Ai, ai, ai. É bom, vocês vão ouvir essa história já, já, daqui um pouco. A carta de hoje, gente, é da... Parará. Mulher... É mulher que nunca esqueceu dos seus ídolos. Ela é daqui de Taguatinga, Distrito Federal. É daqui, né? Então, minha amiga, mulher que nunca esqueceu dos seus ídolos... Ó, sua carta me machucou, viu? Me machucou mesmo. Mas daqui a um pouquinho nós vamos mostrar a história, vamos contar a história para vocês aí, tá bom? Eu vou trazer agora aí o Mauro Sérgio para cantar. Por onde tu andares, na certa encontrarás, das flores só o espinho. Muito bonita essa música, viu? Então, vamos lá. É o fim, canta Mauro Sérgio. Roda, meninos. Certa encontrarás em tudo uma lembrança do que ficou para trás, de um amor que era lindo e a vida fez morrer, e agora só nos resta lembrar, nada mais. As estrelas que eram nossas até nem brilham mais. Das rosas só espinhos, ferindo ainda mais. E a cada momento sentimos solidão, e os nossos corações a sofrer, a chorar. Chorando agora estamos, de tudo a nos lembrar, o quanto nos amamos, como foi lindo amar. Para nós, a esperança parece que morreu, e do amor só restou para nós o adeus. Só restou. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Eu recebi uma frase aqui em espanhol que é atribuída ao Ernesto Che Guevara, né? Ela está em espanhol? Eu vou tentar ler já fazendo a tradução para que vocês entendam. Não creio que sejamos parentes ou que sejamos pessoas muito chegadas, mas sei que você é capaz de também se indignar cada vez que se comete uma injustiça no mundo. Nós somos companheiros, somos camaradas, e isso sim é o mais importante. Quer dizer, se eu fosse ler em espanhol, é claro, mas a tradução é isso, da forma como eu li. No creio que seramos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo. Somos companheiros, somos camaradas, que es más importante. Mas aí a tradução já deu certinho, já deu para vocês entenderem. Muito boa a frase do Che Guevara. Oi, Che Guevara. Olha agora uma dobradinha aí para vocês, viu? Já que eu falei de um revolucionário, tá aí, mais um revolucionário. Raul Seixas vai cantar o Trem das Sete. E depois do Raul Seixas, vamos ter a Sarah Brightman, The Second Element. Roda lá, meninos. Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já é vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Tá chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Do sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi, que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem num romance astral. Programa Maurício Fares. Menina, essa carta destaque de hoje realmente, viu? Danadinha. É a carta da mulher que nunca esqueceu seus ídolos. Ela é daqui de Taguatinga, Distrito Federal. Alô, menina, já que eu vou ler a sua carta, viu? É, mas pode ter certeza que mexeu comigo aqui, mexeu com o coração do velho, viu? Mexeu mesmo. Então daqui um pouquinho eu trago aí a carta destaque pra você, tá bom, minha fofa? Um grande abraço, viu? E agora vamos rodar mais uma música. Vamos lá, vamos trazer agora o Zezé de Camargo e o Luciano. Indiferença. Opa, pode rodar lá, menino. Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá. Eu quero ver a galera cantando essa com a gente, hein? Mãozinha pra cima, cadê? Fala pra mim, diz a verdade. Por que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado. E a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Dê notícia de você. Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nova dentro de mim. Você! Uma parte é o começo, outra o fim. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Agora, galera! Quero ouvir! A sua falta, a sua falta. Quero ver o balanço, balanço. de repente quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Dê notícia de você. Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão lá dentro de mim. E a galera, gente, quer ouvir? Uma parte é o começo, a outra o fim. Indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Agora a sua falta é a sua indiferença que me mata. É uma invasão lá dentro de mim. Uma parte é o começo, a outra o fim. Segura São Caetano. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Mais uma frase maravilhosa atribuída ao Mahatma Gandhi, né? Um indiano que, sem sombra de dúvida, foi marcante para a história mundial. E essa frase dele aqui é interessantíssima. Olha, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Viu? Entendeu? Quer dizer, quando você está de bem, quando você está feliz, quando você está de bem com a vida, tudo na sua vida melhora, né? Porque o mundo exterior vai refletir aquilo que está dentro de você. Se você está feliz, o mundo aí fora também vai ficar feliz assim como você. Muito interessante, muito boa mesmo essa frase do Gandhi, né? Muito boa. Olha agora o Zezé. Não, o Zezé já cantou. Agora é o Marcos Dione. Ei, meu amigo lá de Redenção no Pará. Marcos Dione. Sara, roda, roda lá, menino. Porque essa chuva não para e esta saudade me deixa tão triste assim. Sozinho eu estou nesse apartamento, tanta solidão o meu peito já não aguenta. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Vez em quando fecho os olhos, me sinto em teus braços. O mesmo instante estou só, isto pra mim é um fracasso. Até mesmo porque das recordações do abraço e dos beijos são coisas que em meu pensamento não sai um segundo. mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Sara, por que essa chuva não para? E esta saudade me deixa tão triste assim? Sozinho eu estou nesse apartamento. Tanta solidão, o meu peito já não aguenta. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. Me diga o que vou fazer. Queria mais que depressa ligar pra você. Poxa, esse telefone não me atende. É, já que eu falei de frases aí, igual essa do Gandhi ali, que são de autoestima, né, que eleva a gente, olha aí outra frase interessantíssima. A vida arrancou de mim lágrimas, mas não conseguiu apagar o meu sorriso, não. A vida partiu o meu coração, mas não conseguiu partir a minha alma. A vida roubou-me uma ilusão, mas não conseguiu tirar de mim os meus sonhos. A vida poderá, ao longo dos anos, colocar rugas no meu rosto, mas não conseguirá envelhecer o meu coração. Quer dizer, a gente passa por tudo isso aí, mas quem é forte, quem tem o espírito de luta, quem, na verdade, não deixa as coisas acontecer, quem corre e faz acontecer, porque a gente não tem que esperar acontecer, a gente tem que fazer acontecer. Aí, então, a gente evita que a maior parte do sofrimento que a gente tenha se venha à tona, porque você passa por cima de tudo isso aí numa boa. E uma boa mesmo também é rodar aqui agora o Marlon e Maicon. Mil razões para chorar. Eita, vamos lá, vamos rodar a música, menino. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou tão triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu. Como a flor é solta no ar, não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você e pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa.

só vou gostar de quem gosta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Bom, meu amigo, minha amiga, chegou então o momento de trazermos aí a nossa carta destaque, todo mundo chegando mais para perto do computador, chegando para perto do rádio, aumentando o volume, ficando à vontade. Então, tá aí, solta a vinhetinha da nossa carta destaque, menino, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta é muito boa, gente. É a carta da mulher que nunca esqueceu os seus ídolos. Ela que é daqui de Taguatinga, no Distrito Federal. Olá, meu ídolo Maurício Fares. Oh, você nem queira saber como eu estava emocionada ao escrever essa carta para o seu programa. Cada palavra que eu escrevo, sinto as lágrimas vindo aos meus olhos, pois é todo um passado que me vem à mente. É um filme, como você sempre diz, que passa na cabeça da gente em alta velocidade e me leva de volta à minha pequena cidade de Alacilândia, no Pará. Você sabe bem onde fica, não é, Maurício? Claro que eu sei. Oh, e como sei? Fica entre Conceição do Araguaia e Redenção, na beira do Rio Arraia, não é isso? Olha, Maurício, eu nasci no ano de 1970. Eu estou hoje com 44 anos de idade. Eu tinha 8 anos quando a Nacional da Amazônia começou a transmitir a programação. Mas somente nos anos 80 é que começou para valer a programação que viria a ser a coqueluche de toda a Amazônia. Ah, Maurício, você não quer saber como a gente se sentia feliz, né? E os ídolos que estavam sendo formados. O Edelson Moura já fazia programas. Logo veio você. Veio o Otávio Venturelli, que nem sei se ainda é vivo. Olha, deixa eu fazer um adendo aqui. Otávio Venturelli, sim, ele trabalhou no começo da Rádio Nacional, é vivo ainda. E ele mora aqui em Brasília. Atualmente ele está trabalhando como numa assessoria de comunicação de um órgão do governo. Mas ele é vivo, sim. Que bom que você lembrou do Venturelli, viu? Mas deixa eu continuar. Também veio a Márcia Ferreira e tantos outros que foram aparecendo e enriquecendo a programação. Alguns tiveram um destaque maior, mas sem sombra, o carro-chefe da programação era o Edelson Moura com a Márcia Ferreira e você, Maurício Fares. Ainda no auge dos garimpos, né, na Amazônia, o Edelson era o rei dos garimpeiros, a Márcia a rainha e você o príncipe. Nossa, como era bom ouvir os programas, as brincadeiras, né? Logo depois veio a tia Heleninha com as historinhas que me encantaram e povoaram os meus tempos de meninas, de sonhos lindos e maravilhosos. A Artemisa Azevedo com as novelinhas. Você participou de várias delas. Eu lembro de uma por nome Amazônia, onde você fazia o papel de Vitor, o galã da novela. Era maravilhoso, a gente ficava grudado no rádio e não perdia a programação por nada. Haja dinheiro para comprar pilha naquela época, viu? Quando o Edelson Moura foi receber o primeiro disco de ouro dele, Maurício, eu estava aqui em Brasília na casa de uma tia minha. Vocês fizeram um show no estádio aí por nome de Cerejão e foi uma loucura. O estádio estava lotado e eram artistas e mais artistas se apresentando no palco no meio do gramado. Eu delirei quando você entrou cantando Coração Ferido, depois cantou Cachorro Doido e na sequência veio o Edelson. Ah, eu chorei junto com ele de emoção quando fizeram a entrega do disco de ouro para o meu grande ídolo, Edelson Moura. Foi um dia que eu não esqueço jamais. Passe o tempo que passar, hoje eu sou uma mulher casada, sou feliz ao lado do meu marido e dos meus 4 filhos. Um deles tem o nome de Maurício em sua homenagem, viu? Tem uma menina com o nome de Márcia, em homenagem a Márcia também. Era para ter colocado o nome do Edelson também, Maurício, mas como vieram mais 2 meninas, então colocamos o nome de Artemísia numa e Luísa na outra, em homenagem a Luísa Inês. Depois de algum tempo, meu marido veio para Brasília em busca de dias melhores para a família. E quando conseguiu uma casinha para morarmos, viemos todos para cá. Estamos com 15 anos morando em Brasília, mas eu morro de saudade do meu Rio Arraia e da fazendinha onde nasci. Onde nasci e cresci ouvindo vocês da Rádio Nacional. Que Deus abençoe sempre vocês e que tenham vida longa para poder levar sempre alegria aos milhares de fãs que vocês têm espalhados por esse Brasil afora. Olha, Maurício, eu gostaria muito de ouvir a música que marcou demais para mim com o Edelson Moura, 1 milhão de lágrimas. Você roda? Um grande beijo, meu ídolo, e seja sempre feliz. Agradece a mulher que não esquece os seus ídolos. Afe Maria, menina. Eu lendo a sua carta e o passado voltando em passos largos na minha cabeça. Cenas até então adormecidas, né, que despertaram assim do nada e trazem lágrimas aos olhos da gente. Ah, menina, você nem queira saber o turbilhão que está se passando na minha cabeça e no meu coração nesse momento. É um misto de saudade, de tristeza, né, por lembrar tantos companheiros que mudaram de dimensão, tantos lugares que eu passei que ficaram marcados de forma indelével na mente da gente. Tanta alegria para relembrar fatos marcantes como esse que você falou do show aqui em Taguatinga, né? No Cerejão. Hoje é o estádio é Boca do Jacaré. Quantos artistas que se tornaram ídolos graças à força de divulgação da Rádio Nacional na época, não é? Entre eles, olha aí, o Amado Batista, Chico Rei Paraná, Rony Cardoso, Sandro Lúcio, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano e tantos outros que ainda estão na mídia. Se por um lado dá uma pontinha de tristeza de lembrar, né, que o que já fomos, vem a alegria e a satisfação do dever cumprido. Nossa finalidade era essa: levar alegria e informação à então desconhecida e abandonada Amazônia. Hoje não mais desconhecida, mas, infelizmente, ainda abandonada, sim. Olha, menina, tudo valeu a pena. Tudo. Se eu morresse agora, te juro que eu morreria feliz. Pois a quantidade de boas lembranças superam em muito alguns poucos momentos de tristeza. Eu devo muito ao meu amigo Edelson Moura e sua esposa Zélia, que me fizeram tirar o pijama de aposentadoria e voltar ativa fazendo novamente programa de rádio, né? Agora com maior envergadura e um número maior de ouvintes, pois são centenas de emissoras que estão retransmitindo os nossos programas. Se eu ganhei novo alento? Claro que ganhei! Alento e vida nova, pois o meu destino eu acho que é morrer falando no microfone e fazendo programas de rádio. Sem o programa de rádio, eu já teria morrido há muito tempo. Ah, já. Olha, menina, quanto à música, eu vou rodar sim, viu? Mas, infelizmente, contra a minha vontade, né? Não vai ser com o Edelson Moura, não, porque ele não disponibilizou a música Um Milhão de Lágrimas no YouTube. Eu vou rodar essa música com o Maurício Rabelo e o Cristiano, tá? O Maurício Rabelo, que também faz parte desse passado de boas lembranças, não é isso? Então fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Menina, machucou, viu? Machucou o Maurício. Muito, muito. Mas roda lá, menino, roda. Um Milhão de Lágrimas. Maurício Rabelo e Cristiano. Vamos nessa. Eu estou chorando, não tenho vergonha de falar agora. Tem certos momentos que a gente chora. Vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas pra esgotar todas as minhas mágoas. Somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perdendo amor que a gente se destrói. Chorei de saudade. Chorei de saudade. Vocês que estão arrebentando no Brasil, arrebente com a gente nessa aqui. Eu estou chorando, não tenho vergonha de falar agora. Tem certos momentos que a gente chora. Vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas pra esgotar todas as minhas mágoas. E somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perdendo o amor que a gente se destrói. Chorei de saudade. Chorei de saudade. Difícil demais ler uma carta daquele jeito sem se emocionar, não é? Ah, rapaz, não tem como. Eu sou realmente um pobre velho sentimental ainda, mas tenho sentimento em coração, isso é que é o mais importante. E a vida, para mim, ela só vale ser vivida se for assim, com sentimento, com amor, acima de tudo. Gente, vamos embora. Foram muitas as emoções de hoje. Ai, como foram, hein? Então, um grande beijo, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo encontro, tá bom? Então, tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.